Deixa eu sentir aqui a galera de cima do Figueirão, hoje aqui em Conceição do Itá. A galera de Santa Isabel aí, quem é que tá feliz aí? Pode botar o bracinho pra cima, que eu quero ver só quem é tá feliz aí. Bota o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bota o bracinho pra cima e bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. A galera do Paysandu que foi campeão aí. Galera do Papão, bota pra cima o bracinho e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Uma lista branca, outra lista azul. Vocês! Mas quem deu quatro pisa no Paysandu aí dá um grito. Galera do Leão, pode subir. Galera do Leão, pode subir. Remo. Bem forte. Remo. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu. Vem mais uma Siqueira. É marcante, é? Então prepare o coração. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar. Essa desgraçada tinha tudo. Olha que ela foi trair o cara. Me traiu. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Laércio do Super Pop aqui. É uma fase. Acabando aqui, direto pro Caribe, viu, Laércio? Brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. E separar você de mim não vai. Maninho, faz o seguinte: aumenta mais esses BPM, só um pouquinho. Aumentando, aumentando, devagar, devagar. Os gordinhos em cima do Siqueira. Galera da Carreta Top Car. Os brothers Rione e Pang. Vem pra mim que eu preciso ver seus beijos, seus carinhos. Vem pra mim. Curtir marcante pra dançar. Como posso viver? Existe em mim o seu amor que nunca me deixou. Sabe aquela assim? Quem é que sabe aquela assim, ó? São amores. Amores que matam. Então libera mais uma, maninho. Em cima do pássaro de fogo. Obrigado, Siqueira, mais uma vez pelo espaço aqui no Siqueirão, tá bom? Você e o DJ Baldinho. Yeah. Punk. DJ Rione. Nosso amigo Deni Super, o cara que comanda toda a região. Obrigado, meu DJ. Tamo junto sempre, hein? Você é o DJ Alexandre. Toda a galera aí do Paredão Tigre Saúde. Obrigado pelo carinho. Família Café Saúde tá aqui do nosso ladinho. Família Café Saúde tá aqui do nosso ladinho. Obrigado, família Café Saúde. Dia 26 tem Fazenda Show, o aniversário do DJ Joãozinho. E a gente vai estar por lá. Café Saúde, Mauro Som e o Rob. Vai ser muita onda. Mas eu queria saber que quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha. E quem acredita no Papai do Céu aí, joga o bracinho pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Tá bonito, meu pássaro de fogo! Esse Armandinho, ele gosta de maca. Setting goals and it builds. Prehistoric garbage truck. Meu amigo Pitico, lá do Super Bowl. Echoes and roars of dinosaurs. They're all doing a monster match. Most of the time. Nosso esquadrão também dos badalados do Siqueirão. Tá todo mundo aqui. I don't know who you're hitting. It all took place so quick. But all I can do. As batidas vão trocando, as batidas vão trocando, as batidas vão trocando. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Yeah! Pra dançar. Agora eu vou dançar com esse som. Tantas batidas com pop som. Agora eu vou. Dançou, dança, agora dança com Itamaraty. Agora eu vou, é sair pra dançar. Eu vou pro Siqueirão, é endoidar. Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão. Vai virar, vai virar, vira, vira, Siqueirão. Siqueirão, Pássaro Pênis. A maior tecnologia em saudade de todos os tempos. É no caldeirão da UAN que a gente vai se. Dance, dance, dance. Cagão, leve, pare, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da UAN que a gente vai se encontrar. DJ Pan, DJ Rione. Já já volta o Siqueira pra botar todo mundo pra dançar aquela saudade gostosa. Legal, Rione, a gente tá por aqui agradecendo de coração todos os brincantes, a galera que hoje tá curtindo aí, com certeza, o DJ Punk, DJ Rione, nessa performance gostosa aqui no Siqueirão, viu? Eu fico muito feliz hoje de poder ter vocês aqui com a gente, partilhando desse grande momento. Inclusive, a gente está convidando a galera para vir pegar o CD ao vivo da festa de hoje, o CD que você com certeza coleciona, ganhou seu abraço, está nesse CD, esse CD para você guardar com muito carinho. CD ao vivo do Siqueirão tá disponível aí, a segunda parte, você pode vir aqui atrás do pássaro e pegar o seu. Isso aqui é presente do Siqueira para o meu grande amigo Rione e para o Punk. Racha no meio e vão escutando na viagem. Vem de embora, vem de embora! Eu vou levar ele com todo carinho no Verdinho do Amor! marcantes. Aí depois vem o Siqueira de volta pra fazer aquela saudade que só ele sabe tocar. Inclusive, ó, galera do Siqueirão tá gravando o CD aqui da parte do Rione do Punk. Aí quando ficar prontinho, a gente anuncia pra galera, pra você escutar aí no seu carro, na sua casa, seja aonde for, o CD dos Gordinhos, direto aqui do Siqueirão. Vai fazendo caqueado e pega essa menina. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vai bailando nesse salão, bailando no salão, bailando no salão. E o Siqueirão vai detonando. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Pessoa maravilhosa. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Mas deixa eu mexer com esse povão. Deixa eu mexer com esse povão. Quem torce pro Corinthians aqui dá um grito. E a galera do Corinthians vai botar esse bracinho lá pro céu e vai bater na palminha da mão. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. E quem trouxe pro Flamengo aí dá um grito. E quem vai chegar em casa muito chapado aí dá um grito. Maninho, eu tô ali e eu tô a fim de sentir a voz aqui da galera em Conceição do Itá. Eu quero ver toda a galera que curte o Siqueirão cantar assim, agora já! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Canta, canta, canta! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você. Canta que tá bonito. Canta, canta, canta, canta, canta. Mas veio você pra me ensinar. Só quem é do Siqueirão vai cantar bem forte e bem alto agora. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, nenhum homem de ferro. Canta, vai! Que nunca chorou por amor. Nem o super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim. A kriptonita me toca e fico fraco. Diz. o que eu vou fazer, que é natural, que esse Siqueirão ele vai lá e vem. Tchau! Minha comitiva, Pipi da Pedreira, tá todo mundo aqui, obrigado, hein? Novo Siqueirão. Agora mais robusto e muito mais bonito, capaz de voar muito mais alto. Qual é o som? CD sendo gravado ao vivo. Vai resistir quando você ouvir. DJ Dio, senti eu só tocar. O pássaro. A coroa eletrônica vão te levar e mostrar que é tão grande o amor. Liberou mais uma agora já. Meu amor, não consigo esquecer de você. Olha, dia 26, agora sábado, é o aniversário do maestro da saudade e também das marcantes. É o cara que arrebenta, DJ Joãozinho. Lá na Fazenda Show, tá todo mundo convidado, hein? Aguardem que tá chegando a novidade pra galera. Rione Punk e o DJ Joãozinho. Tão intenso, quero tanto te amar. Nosso amigo Adilson, proprietário aí da Top Car. Esse cara também deu carinho e respeito do Rione. Obrigado, Adilson. Infelizmente a gente não chegou a tempo pra tocar na Top Car. As mulheres que não dependem de homem pra nada aí vão cantar. São as mulheres, eu quero ouvir a voz das mulheres. Ah, vocês querem, né? Então toma! Vai, já! Novo Siqueirão. Siqueirão. Por que brigamos? Sei que foi tudo. Um gritinho! Deixa eu te falar. Só uma chance pra recomeçar. DJ Punk, DJ Rione, sempre, agora. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei, você me desprezou. Nosso amigo Rogério da equipe Tony vindo. Obrigado, Rogério. Você tem o carinho e respeito da família Siqueirão. Saiba disso. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver. O homem que vacilou com a mulher. Cheio de você. A chance de pedir pra ela o perdão é agora. E vem como eu estou só. Canta já! Só mais uma chance, vai. Maninho vai virar. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquilo. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Pera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Joga o bracinho pra cima. Vai, vai. Eu vou deixar você partir. Canta! ficha, ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe, ficha, ficha 28. Canta, canta, que eu quero ouvir, canta. Eu vou ficar. Agora vai pagar. Canta, canta, canta. Rione Punk, pra quem não conhece, a gente fazia parte aí do Ouro Negro. Mas infelizmente aconteceram os fatos lá, a gente teve que sair. Mas em breve estamos voltando com outra aparelhagem, Rione Punk e o DJ Joãozinho. Mas deixa isso pra lá e deixa logo eu sentir aqui a minha torcida do Paysandu, que levou o campeonato lá no Mangueirão. Quem é do Paysandu aqui, por favor, que tem um celular, queria que botasse o celular pra minha produção, apaga o meu cenário, por favor, deixa o meu cenário tudo no escurinho. Quem é do Paysandu, que tem um celular, faz que nem eu, me acompanha, põe o celular pra cima, com a lanterna ligada, bora fazer como se estivesse no Mangueirão, como se estivesse no Mangueirão. Sobe o celular, e sobe o celular, e sobe o celular, e sobe o celular, e sobe o celular, e sobe o celular, assim ó, assim ó, assim ó. Eu sou bicolor, com muito orgulho, com muito amor. Vocês, eu, com muito orgulho. Agora a galera vai na contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. É agora! Marcante no Siqueira. Vim só pra te dizer, só penso em você. De fogo. Família Café Saúde, obrigado pelo carinho de sempre. Meu patrão Café, ele e a Dona Rosa e toda a família Café Saúde, Armandinho, o Gero, as pessoas que sempre acreditam no nosso trabalho e não abandonam os gordinhos nunca. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Me apaixonei, já não posso esconder. Nosso amigo Maílson e toda a galera do Palha, é isso? Obrigado, hein? Já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Quem tem uma amiga fura-olho, me fale mais dessa... e sabe que ela é fura-olho, mas considera ela. Isso não, porque... Vai cantar que eu vou baixar o Siqueirão. Só vocês. Não dá. Ah, vocês estão querendo, né? Então toma, lá vai, já! Os mascarados. Família! Quatro viada também do Siqueirão, obrigado pelo carinho. Os badalados e as impregnadas aqui do Siqueirão. Quem lembra? 2007, quem lembra? Quem lembra? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê o... Cadê, cadê, cadê o... Deixa esse desgraçado pra lá! Vai, vai, vai, vai, vai! É o Siqueirão! Já já volta o Siqueira pra detonar! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora agora eu não consigo te esquecer. Os brothers Rione e Punk aqui. Sempre. Sou do novo fã clube. Sou da galera. Nosso amigo Douglas também. Ele faz parte da família Siqueirão. Esse moleque é bom. Tira o chapéu pra ele também. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super. Eu sou do Tapanã. Marcante pra galera aqui do Siqueirão, inclusive. Estamos gravando CD ao vivo da parte do Rione do Punk. Aí você que quiser comprar, é só vir daqui atrás, na retaguarda do Pássaro de Fogo, tá bom? Quero ver, já! Pra esse desgraçado, o que é que ele fez contigo? Canta, canta! Eu choro. Cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma aí? Não, tem que ser bem mais forte, bem mais alto. Cadê o grito das mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma? E eu quero ver a contagem da galera. 3, 2, é agora! É que eu só lembro do Cazota essa música aí, olha. 2007. Alô, café, minha gatinha Bia. Minha tímida Bia. 24 horas pensando em ti. DJ Elton do Big Sur, ele meu parceiro em Uni Produções. Alô DJ Elton, um abraço pra você. Não dá mais para te esquecer. Parceiro Eule, é um som de meu gerente. Não sabe como queria tanto te conhecer. Cadê a orelha, a orelha? Os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. DJ Alexandre, coração do Tigre. Sessão do Itá. Novo Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Siqueirão. Alô, Armandinho. Esse moleque gosta de Marquinhos. Estou dividido. Passa os badalados também. Junto com os impregnados aqui do Siqueirão. Obrigado, hein? Tira a paixão desde que ela mudou. Tivemos ontem e sábado em Barcarena, graças a Deus, sucesso total. Próximo final de semana, vamos até Breves no Marajó. E o Neil Punk tocando pra galera. Já já tem a volta do Siqueira. E pra você que quer dançar coladinho, já já ele vai tocar. Só aquelas. Desculpa, nunca te caí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mais quase. Canta, canta! Nem vem. Quem lembra da área da Suda? Aquilo que eu te digo, Armandinho. Tocar a gente sabe. Só que lá a gente não podia. Ele é incomparável no Pará. Meteoro. Meteoro. Aqui. DJ Punk. DJ Rione. Rogério, da família Tony Vindo. Obrigado, Rogério. Um abraço do Rione, do Punk e do Siqueira, tá bom? Mas bota pressão na família Siqueirão. Bota pressão. Diversão, barneário deles, eu é que arrasta a multidão. É o arrasta a multidão. O Siqueirão. A multidão, é o arrasta a multidão. É o arrasta a multidão. O Siqueirão. A multidão. Siqueirão. A multidão, é o arrasta a multidão. É o intenso, e agora vai tocar. Vai fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenso, arrebentão de. Bora, meu pássaro! Balançar, agitar a noite inteira. É o intenso. Café Saúde, galera da Carretona, Top Carta, todo mundo aqui na minha esquerda. DJ Douglas, abraço pra você, meu DJ. Tamo junto, hein? Aqui. Nosso amigo Rodrigo também, da Red Bull, falou ali, tá na área. Ei, Rodrigo. Nem por um minuto me soltar. Nesse momento enlouquecer, tô na boa no cutico com você. Já tem o Siqueira, já tem o Siqueira. Novo Siqueirão. Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão, Siqueirão. É o Pássaro Fênix. Curte aí, já. Isso não são versos tristes, são garranchos de palavras de um coração cansado de sonhar. No instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado. O Maílson também, ele, o Adailson. Os seguidores oficiais aqui do Siqueirão, tá bom? Filho de querer, mas a vida continua. Agora o voo mais completo chega na saudade pra você. Siqueirão, voa meu pássaro.